Olá pessoal, hoje estamos trazendo os intervalos musicais na escala de Si maior, dando continuidade o que estamos fazendo ultimamente, né? Aqui na lateral do blog a gente tem em categorias a parte de intervalos, onde você pode clicar e será direcionado para a várias páginas, né? Onde temos todos os exercícios e estudos anteriores, ok, pessoal? Então, esse trabalho dos intervalos é super importante para educar o ouvido, né, musicalmente, e desta maneira conseguir fazer, construir frases musicais, fazer os arranjos no violão ou mesmo qualquer outro instrumento musical que a pessoa estiver estudando. Porque o intervalo, os intervalos, ele está inserido em tudo que a gente faz, né, em música. Então, por isso que o estudo dos mesmos é de suma importância e a gente deve começar a trabalhar esses intervalos logo no início dos estudos. Dessa maneira, a pessoa consegue um ótimo resultado assim, em menos tempo, né? Não precisa demorar muito para trabalhar a percepção, porque a partir do momento que você entenda como funcionam os intervalos e você tem esses intervalos internalizados, fica muito mais fácil para fazer os seus arranjos e acompanhamentos aí no instrumento musical que você estiver estudando, ok? Até o nosso próximo encontro.